aflição. Deus é nossa fortaleza quando surge a grande provação. Deus é o socorro da alma na angústia, na morte, na dor. Deus está em nosso meio para dar livramento e favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, um milagre ele vai operar. Quando me assaltam os temores, no meu Deus sempre confiarei. Ele é tal qual rocha firme, sobre a qual eu não me abalarei. Se a provação é tamanha que parece tua nau só sobrar, ele vem manso e suave, caminhando por cima do mar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, um milagre ele vai operar. A batalha é renhida no fragor do grande temporal. Busca o abrigo seguro e a paz que Jesus tem pra dar. Ele é o descanso do crente, a esperança que não falhará. Ele está em nosso meio para a bênção celeste nos dar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, um milagre ele vai operar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, o milagre ele vai operar.